520, decolou Zuma 5, 119.35, a frequência do controle. Por 9, decolou 35, tá 3520, bom dia. Okay. 317, pronto golpe? Bom, no 897, correto, está na ponte de sinalização Guarulhos. Bom, no 897, mantendo o escuta e aguarda a cópia. O trip 5317, está pronto para cópia? Trip 5317 está autorizado para Belém, nível 380, decolada 10, saída Momo, transição Trova, onde prossegue via Upper Zulu 41, conforme roda apresentada. 5564 é o seu transponder, 11935 é a frequência do controle. Protegimento correto, chama para o push. Bom, no 897, vamos à cópia. Autorizado para Guarulhos, 360, nível decola da 10, Arbor, transição Elepa. Após decolagem, curva à direita, prossegue via Upper Zulu 21. Aciona 5006, o transponder, 11935, a frequência do controle. Esse autorizado Gol 817, Guarulhos, no 360, decola da 10, com curva à direita, na Arbor, voz Elepa, via Upper Zulu 21. Transporte 5006, controle Salvador 1930, o Gol 897. Protegimento correto, confirme gate, por gentileza. 5, número 5, Gol 8. Chama o quanto mais depois. Faltará, muito grande. 87 ponte 5, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi, gol. Cliente autorizado, após o táxi, gol 87. Alinda, cola pista 10, o vento é de 1 ou 2 zero graus com 8 nós, gol. Alinda, cola da 1 ou 8. Thank you. sete autorizados. Vai ter acionamento de cemitério. Whisky Juliette Serra, prossiga. Whisky Juliette Serra, é dizer muito baixo essa mensagem, que poderia confirmar por gentileza? Ok, o seu pretende do pátio 3 para o pátio 1, confirma a posição, por favor, e cheque seu rádio que eu estou recebendo muito baixo. Recebo 1/1, está autorizado o início do reboque e a porta na série do pátio 3, e o que vai ser?